Toca tambores do sol, toca tambores do sol, curumim, cunhantã. Toca tambores do sol, toca tambores do sol, curumim, cunhantã. Em louvor a Tupã, Guaraci, Morari, canta pro sol da manhã, Uiraburu, vem te ver. Toca tambores do sol, toca tambores do sol, curumim, cunhantã. Toca tambores do sol, toca tambores do sol, curumim, cunhantã. Nessa selva amazônica, Pachemerus, Uicené, dança ritual do sol, curimbó, sairé. Toca tambores do sol, toca tambores do sol, curumim, cunhantã. Toca tambores do sol, toca tambores do sol, curumim, cunhantã. Traça os caminhos da mata, não desmata, só leva o peixe, o fruto, a caça, nas entranhas da selva, nas entranhas da selva, nas entranhas da selva, nas entranhas da selva, nas entranhas da selva, nas entranhas da selva.